caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Nossas vidas. E em minhas mãos agora tá cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que é que eu faço agora? Diz aí, diz aí, diz aí. Cometi. E na volume eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Naquele segundo eu pensei que ia até te odiar, mas respirei fundo e vi te amar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Alô, festejo, Brasil! Tudo bem com vocês, naquele segundo eu pensei.